الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com a nossa aula de Kitab Tawhid e nas aulas anteriores falávamos sobre o juramento e quais são as regras a respeito disso e ainda falando sobre o juramento o Sheikh Rahimahullah menciona um novo capítulo que chama atenção às etiquetas do juramento e também às implicações do juramento usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E antes de entrarmos nesse capítulo, é importante a gente notar ou anotar um aspecto que é o juramento usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala faz parte de ta'zim Allah azza wa jal, faz parte de enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que dentre as implicações do Tawhid é a gente enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala de modo que a gente não jura senão usando o nome dele subhanahu wa ta'ala. Senão usando o nome dele subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o juramento do monoteísta não é senão para Allah subhanahu wa ta'ala devido à grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala no seu coração. Quer dizer que no seu coração ninguém tem prioridade, ninguém tem ninguém é grande senão Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele jura usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. O Sheikh rahimahullah disse: Babu ma ja'a fi man lam yaqtani' bil halif bi ghayri Allah. Babu ma ja'a fi man lam yaqtani' bil halif bi ghayri Allah. Ele disse capítulo sobre aquele que não se convence com o juramento feito usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E nesse capítulo, rahimahullah, como a gente vê no título, ele quer falar sobre, rahimahullah, a pessoa que quando é jurada em frente dele usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ele não fica, não fica contente, não fica satisfeito, não se convence. Se, por exemplo, alguém jurar, dizer por Allah, eu não fiz tal e tal coisa, ele não se contenta com isso, ainda duvida dessa pessoa, ainda duvida desse juramento. Tanto o Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção a esse tipo de pessoas, aqueles que não enaltecem Allah subhanahu wa ta'ala ao ponto de quando ouvirem o juramento usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala eles não se convencem com isso. Quer dizer que esse juramento é como se não tivesse nenhum efeito. Enquanto que o monoteísta, o verdadeiro monoteísta, aquele que tem o seu monoteísmo bastante elevado e firme, a partir do momento que ele ouve o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ele respeita isso ao ponto de acreditar a pessoa que jurou usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que a pessoa seja mentirosa. Quer dizer que, às vezes, a pessoa pode aceitar um juramento, não porque a pessoa aceita ou confia naquilo que a pessoa disse, mas devido à grandeza do nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que ele aceita um juramento devido ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala que foi mencionado nesse juramento. Tanto são duas coisas diferentes aqui. Quer dizer que a pessoa pode ainda duvidar da veracidade da pessoa que jurou, mas pelo fato dele jurar usando o nome de Allah, a pessoa aceita isso, aceita esse juramento. طيب. Disse Rahimahullah, e nesse capítulo o Sheikh Rahimahullah não mencionou senão um hadith, e o capítulo é bastante curto. Disse Rahimahullah, An ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qal, La tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduk, ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. This is الشيخ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mentionne ce passage ou este hadith à partir de ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن عمر رضي الله عنهما disse que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse la tahlifu bi abaikum, e não jureis usando os nomes dos vossos pais, e não jureis usando os nomes dos vossos pais. E a gente viu nos capítulos anteriores sobre isso, de que o juramento man halafa falyahlifu billah, yani aquele que quer jurar, então que jure usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E vimos também nas aulas anteriores que até o Kaaba não é permitido ao muçulmano jurar em nome do Kaaba. Jurar em nome do Kaaba, ou em nome de Safa ou Al-Marwa, ou jurar em nome de Masjid Nabawi ou Masjid Al-Haram. Pois esses objetos não são objetos que merecem veneração, ao ponto da pessoa jurar em nome deles. A gente, yani, o Kaaba é um símbolo de ibada. Nós não veneramos o Kaaba como pensam os kufar. Os kufar pensam que a gente adora o Kaaba. Eles, quando veem os muçulmanos a fazerem tawaf ao redor do Kaaba, pensam de que os muçulmanos adoram o Kaaba. Os muçulmanos adoram Allah subhanahu wa ta'ala. E veja na narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou melhor dizendo, Umar radiallahu anhuma, ou radiallahu anhu, certa vez, quando estava a fazer tawaf, foi para a Hajar al-Aswad, a pedra negra, e foi beijar ela como parte dos rituais de tawaf. E disse: eu sei de que você não é senão uma pedra. Laula ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Yani, se eu não visse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam a te beijar, então eu não te beijaria. Portanto, isso mostra de que a Kaaba e o Hajar al-Aswad são símbolos que constituem parte do Islam. É claro que existe respeito, mas a gente não venera ao ponto de adorar isso. A gente não adora a Kaaba, a gente não adora a pedra negra. O fato da gente beijar a pedra negra que está junto ao Kaaba, isso faz parte da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, o processo de esse ritual da pessoa ir beijar Hajar al-Aswad faz parte da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, e não faz parte da adoração do Kaaba. Portanto, isso é importante a gente notar. Portanto, não é permitido a pessoa jurar em nome do Kaaba ou em nome de qualquer outra coisa. Aquele que quiser jurar, então que jure em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ou fique calado, como vimos na narração do capítulo anterior. Yani, a pessoa que quiser jurar não tem senão que jurar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração disse: la tahlifu bi abaikum, não jureis em nome dos vossos pais. Aquele que diz: juro pelo meu pai, juro pelo meu avô, juro pelo meu bisavô, tudo isso constitui shirk. Tudo isso constitui shirk. Outro diz: juro pela minha honra, juro pela minha sinceridade, juro pelos meus filhos. Tudo isso constitui shirk. Portanto, aquele que quiser jurar deve somente jurar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração disse: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق. طيب, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam chama atenção a um aspecto bastante importante, que é a condição também do juramento. Primeiro é que o primeiro princípio no que diz respeito ao juramento é que a gente não deve jurar senão em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que ninguém merece ser usado como objeto de juramento senão Allah subhanahu wa ta'ala, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é o primeiro princípio, que o juramento deve ser somente feito para Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo princípio no que diz respeito a isso é o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse a seguir: man halafa billah falyasduk. Yani, aquele que jurar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então deve ser verídico no seu juramento. Deve ser verídico no seu juramento. Quer dizer que ele não pode jurar em nome de Allah estando a mentir. Isso é um desrespeito ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, faz parte de ta'zimullah azza wa jal, faz parte de venerar Allah subhanahu wa ta'ala, que quando a gente jura em seu nome, a gente deve ser verídico nesse juramento. Isso por respeito e veneração a Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto, você não pode jurar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala sendo mentiroso. Ou sabendo que o fato que você está a jurar não é verdade. E como até algumas pessoas fazem promessas, por exemplo, dizem, Inshallah, eu venho te visitar. Ele sabe que nem vai lhe visitar, mas só diz Inshallah para a pessoa ficar com esperança. E ele, no fundo de si, sabe de que ele nem vai cumprir com essa promessa. De antemão, quer dizer que não há algo que impeda ele. Ele simplesmente decide prometer alguém, diz Inshallah, eu vou te visitar, ou Inshallah, vou te dar tal coisa. Enquanto sabe de que essa coisa não há de acontecer. Tanto isso diz respeito para com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E também aqui aplica-se para a pessoa que jura em nome de Allah enquanto é mentiroso, enquanto está a mentir, enquanto não está a falar a verdade, enquanto está a esconder os fatos. Como aqueles vendedores que vêm e dizem, juro por Allah, este produto é por exemplo, é original, ou é um grande produto, é um dos melhores produtos, só para te vender. Isso ficou algo comum em alguns muçulmanos, sallallahu alaihi wa sallam. Jura-te em nome de Allah, enquanto sabe de que isso que ele está a jurar, primeiro, não tem garantia, segundo, não há certeza de que esse produto a sua realidade é aquilo que ele está a dizer. Portanto, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala deve ser respeitado. O monoteísta respeita o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim, ele não jura com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, senão sendo verídico no seu juramento. Sendo verídico no seu juramento. E mais para frente, o profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona aqui um outro princípio que tem a ver com o juramento, que é as suas palavras, sallallahu alaihi wa sallam, وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى. Portanto, essa passagem aqui é a razão pela qual o imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mencionou esse tema, que é sobre aqueles que não se convencem com o juramento feito usando o nome de Allah. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse man hulifa lahu billahi falyarda. Aquele que lhe for feito juramento usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, então ele deve estar satisfeito com isso. Quer dizer que se alguém vier e dizer, eu juro por Allah de que eu não fiz tal e tal coisa, e você que está a ouvir o juramento, você que está a ser feito o juramento na sua frente, a sua obrigação é de aceitar esse juramento. É de aceitar esse juramento. Isso por respeito e ta'zim e veneração ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois essa pessoa que veio à sua frente jurou usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo assim, você tem que aceitar esse juramento. E como vimos no ponto anterior, de que a base é que o juramento feito usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa deve ser verídica nesse juramento. Deve ser verídica nesse juramento. Sendo assim, isso implica de que a pessoa que ouve esse juramento deve aceitar esse juramento. Deve aceitar esse juramento. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam mais para frente disse, وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Aquele que não aceitar esse juramento que é feito na sua frente usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que não aceitar isso, ou rejeitar isso, ou duvidar isso, então essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala é livre dele. Isso é um wa'id, é uma chamada de atenção. Se você quando ouve a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam dizer que Allah se livra de tal pessoa, então isso é um grande perigo para as pessoas que se encontram nessa situação. Se Allah se livrar de ti, então quem vai te qual será a sua vida se Allah não estiver se você não estiver sob o tawfiq de Allah subhanahu wa ta'ala, se Allah te deixar, então que vida que você terá? E que fim é que você terá? Será que será um bom fim? Portanto, aqui é uma grande chamada de atenção do profeta sallallahu alaihi wasallam de que aquele que rejeita o juramento feito em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ou ele nega ou duvida esse juramento, essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala é livre dessa pessoa. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tabarra minhu, se distancia dessa pessoa. Yani, pois, essa pessoa não venerou o seu nome subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta narração mostra-nos de que é obrigatório ao muçulmano de ser verídico no seu juramento, quando ele faz juramento usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, e também implica aquele que ouve esse juramento de aceitar esse juramento, pois esse juramento foi feito usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. E aqui os ulama yani, falaram sobre a explicação desse hadith e colocaram, alguns sábios colocaram condição yani, nessas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, no contexto dessas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é se yani, a base, primeiro temos a base yani, o princípio é de que o juramento deve ser, a pessoa é obrigada a jurar em nome de Allah. طيب. Segundo, a pessoa deve ser verídica nesse juramento. Essa é a base. Yani, esse é o princípio. De que o juramento feito em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, a base disso é que deve ser acompanhado pela veracidade. طيب. O terceiro princípio é a pessoa que ouve deve aceitar esse juramento. Portanto, se esse for o caso, yani, a pessoa, por exemplo, como mencionaram os sábios, a pessoa estiver, por exemplo, diante de um julgamento e a pessoa yani, não tem nenhuma evidência no seu lado para comprovar, por exemplo, algo que ele está a afirmar yani, perante o juiz. Yani, suponhamos que duas pessoas entraram em disputa. Alguém diz que o fulano A diz que fulano B levou o seu dinheiro. E o fulano B disse que ele já devolveu esse dinheiro. Portanto, o fulano número B, ou a letra número B, ele não tem evidência. Ele não tem evidência para sustentar de que ele devolveu esse dinheiro. Então, o que ele vai fazer? Vai dizer para essa pessoa, esse que está a acusar ele de não ter devolvido o dinheiro, vai dizer para ele, jura em nome de Allah subhanahu wa ta'ala de que eu não te devolvi de que eu não te devolvi o dinheiro. Portanto, aqui, se ele dizer que eu juro por Allah que você não me devolveu o dinheiro, aqui é obrigatório a este indivíduo de aceitar esse juramento. De aceitar esse juramento. E também se for o caso ao contrário, se alguém acusar, por exemplo, alguém de um ato, duas pessoas disputaram, alguém acusou uma pessoa de um ato ou de uma transação ilícita ou coisa dessa natureza, e você diz para essa pessoa yani, que está a ser acusada, jura em nome de Allah. Se ele dizer eu juro em nome de Allah, então a tua acusação deve terminar. A sua acusação deve terminar. Porque ele jurou usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, e a base do juramento usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala é que é um juramento verídico. Tá aí. Isso por um lado. Por outro lado, os sábios mencionaram de que se houver kara'in, yani, se houver indícios que mostram que essa pessoa não é verídica no seu juramento, então aqui os sábios mencionaram de que se a pessoa não aceitar esse juramento, a pessoa não cai no pecado. A pessoa não cai no pecado. Yani, exemplo. Yani, duas pessoas estão numa disputa e alguém, yani, existe uma pessoa que é mentirosa, conhecida como mentirosa, está a reivindicar, por exemplo, de que fulano fez tal coisa a mim, cometeu um crime contra mim, por exemplo, fulano me bateu. E é conhecida essa pessoa que está a dizer que foi batida, é conhecida como uma pessoa mentirosa. Um exemplo melhor até seria a mulher. A mulher vai ao tribunal e diz que, ao juiz, de que o marido lhe bateu, agrediu fisicamente, ou, yani, como se chama, agressão doméstica ou coisa dessa natureza. E essa mulher é conhecida como mentirosa. Yani, conhecida como mentirosa. Yani, e esse é um atributo yani, comum nela. É um atributo comum nela de que ela yani, é mentirosa. Aqui, se ela jurar perante o juiz, usando juro em nome de Allah de que o meu marido me bateu. Enquanto ela é conhecida como sendo mentirosa, esse juramento não é obrigatório ser aceito. E a pessoa que ouve esse juramento não é obrigatório aceitar. Pois existe esse Corão, existem esses indícios de que mostram de que essa pessoa, o seu normal é que ela é mentirosa. O seu normal é de que ela é mentirosa. Portanto, aqui devemos saber diferenciar entre esses dois casos. Primeiro, é que a base é que o juramento feito em nome de Allah subhanahu wa ta'ala é um juramento verídico. Taib. Se não houver nada que indica que a pessoa que está a jurar é mentirosa, então você que ouve o juramento é obrigado de aceitar esse juramento. É obrigado de aceitar esse juramento. Como vamos ver nos capítulos que vem, num dos capítulos que vem a seguir, sobre aquele que pede, faz pedidos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, pede alguém algo usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos ver de que yani, é obrigatório a pessoa dar a ela devido à veneração que a pessoa deve fazer ao nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos ver isso também num outro capítulo. Portanto, enquanto não houver indícios que mostram de que a pessoa que está a jurar é mentirosa, então é obrigatório de aceitar esse juramento. Enquanto que, se existir indícios que mostram de que essa pessoa não é verídica, essa pessoa, yani, por exemplo, um fácil, alguém que bebe bebidas alcoólicas, yani, comete pecados abertamente, e é conhecido como um pecador, vai às barracas, vai às discotecas, vem, jura à nossa frente, você não é obrigado de aceitar esse juramento, pois essa pessoa tem atributo de fisco, atributo de pecado, e é pecado em público. Sendo assim, a sua credibilidade cai no Islã. A pessoa que comete pecados abertamente no Islã é considerado como fasik. Yani, fasik é um pecador, yani, conhecido por pecado. E enquanto a pessoa tiver esse atributo, o seu juramento, o seu grau de credibilidade baixa. Daí que, se um fasik, yani, alguém que é conhecido como fasik, vier dizer que eu vi, por exemplo, a lua do mês de Ramadã, o seu juramento não é aceito, ou o seu testemunho não é aceito, devido a esse atributo que é de fisk, é um yani, perverso, é um pecador, aberto. Portanto, esse é um dos princípios no que diz respeito ao juramento. Enquanto não se conhecer algo yani, que baixa a credibilidade da pessoa, então, enquanto ele jurar usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, é obrigatório a pessoa de aceitar esse juramento. Portanto, essas são alguns pontos que podemos deixar a respeito dessa narração que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, falando sobre yani, as condições do juramento. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.